Peço aflito e não quero um dia te perder. Eu sei, estou sofrendo. Também sei que ninguém vai resolver. Sinto por você, ninguém tem. Existe alguém que te ama e te quer tão bem. E esse alguém que a ama sou eu também. E saio dos meus pensamentos, dos melhores momentos. O tempo que passamos juntos foi mais que 5 minutos. Te amo, te quero também. Só existe em meu coração é você, meu bem. Te amo, te quero também. Sou o seu apaixonado, não quero mais ninguém. Sou o seu apaixonado, não quero mais ninguém. Sou o seu apaixonado, não quero mais ninguém. Sua testa que você ainda me ama. Tá na cara que você não me esqueceu. Entregando em outros braços foi legal, foi o bastante pra provar que meu amor é sua vida, sua fonte. E na cama o teu cheiro me incomoda. Ligo o rádio e vou tentando te esquecer. E uma canção de amor faz lembrar o que passou. Sem saída é